dia. Nos para de pé e boa companhia. Aquele velho cateado me estalabria. Foi então que eu vi a garota ali sentada aí no mostalho. Eu disse que dividia, não sei melhor nem pior se aproximar de alguém. Faço o que quero, quando quero, até que vivo bem. Mas e aí, então, não se desespere não. Bate uma banca e compra uma revista Trash and Roll. Mas e aí, então, não se desespere não. Bate uma banca e compra uma revista Trash and Roll. Não se desespere não. Não se desespere não. Não se desespere não. Quem tá de fora do campo, nem raiz com palpite. Eu conheço a parada, nem cheguei no limite. Foi então que eu vi a garota ali sentada ali no maior estalho. Eu decidi dividir, eu não sei melhor nem pior se aproximar de alguém. Faço o que quero, quando quero, até que vivo bem. Mas e aí, então, não se desespere não. Bata uma banca e compra uma revista Trash and Roll. Mas e aí, então, não se desespere não. Bata uma banca e compra uma revista Trash and Roll.